foi depois transportado para um hospital próximo, mas atualmente não corre perigos de vida. Não se sabe, de todas formas, o que é que se passou com o ex-piloto da Fórmula 1, que participou em mais de 100 grandes prémios, 27 dos quais venceu. Foi campeão em 1969 e 1971. Como disse, tem atualmente 71 anos e, como disse também, não tem neste momento a vida em perigo. E no futebol, Jorge Neves será o treinador provisório da equipa do Sport Clube Beira-Mar. Recordemos que ontem, e de forma surpreendente, o técnico madeirense Leonardo Jardim apresentou o seu pedido de demissão à equipa do Beira-Mar. A direção do clube aceitou e desde então que Leonardo Jardim não mais faz parte da equipa técnica do Beira-Mar. A equipa aveirense apresentou ainda ontem o provisório sucessor, Jorge Neves, outrora jogador, atualmente treinador residente das camadas mais jovens. Passará a assumir, provisoriamente então, o papel de treinador da equipa sénior, que, como sabemos, milita na primeira divisão, e irá jogar já este fim de semana frente à equipa do Sporting Clube de Portugal. A equipa aveirense está agora à procura de um novo treinador. A direção da equipa da cidade da Ria promete para breve o anúncio do técnico sucessor definitivo de Leonardo Jardim. Desporto. E ainda no futebol, mas na secção feminina, realizou-se este domingo a primeira jornada da segunda fase do Campeonato Nacional de Promoção. Recorde-se que na primeira fase, a vencedora de cada uma das 5 séries apurou-se para a segunda fase. São 5 equipas, portanto, nesta segunda fase e as duas primeiras classificadas sobem à primeira divisão nacional de futebol feminino. Realizaram-se, portanto, 2 jogos. A equipa do Fundação Lara Santos folgou. A equipa do Distrito da Guarda. Realizaram-se então o Casa do Povo do Martim 2, Escola de Futebol de Setúbal 0 e Clube Desportivo Feirense 7, Sport Clube da Régua 0. A equipa da Casa do Povo do Martim marcou aos 8 minutos por intermédio de Madalena, num jogo complicado. A equipa da Escola de Futebol de Setúbal apresentou um bom jogo. O segundo golo da equipa da Casa do Povo do Martim, a jogar em Barcelos, em casa, portanto, só haveria de surgir já a um quarto de hora do término do encontro. À passagem do minuto 75, Joana Carvalho introduziu a bola na baliza de Carim de Pintado, que se destacou pela sua excelente exibição durante os 90 minutos. No outro jogo, a equipa do Feirense bateu, como disse, por 7-0, num jogo fácil para as de Santa Maria da Feira. Assim, atualmente, o Feirense está em primeiro lugar com 7 golos marcados e 0 sofridos, mais 5 do que a Casa do Povo de Martim, mas ambas têm 3 pontos após a primeira jornada. O terceiro e quarto posto vão para as equipas da Escola de Futebol de Setúbal e do Régua. A Fundação Lara Santos não tem nenhum jogo realizado. Na próxima jornada, folga a equipa de Setúbal, recebe a equipa do Sport Clube da Régua, a Casa do Povo de Martim, a contar para a segunda jornada. A equipa do Feirense irá afrontar a Fundação Lara Santos, que assim se estreia nesta segunda fase. E Portugal está novamente na Liga Mundial de Voleibol, 5 anos depois. Desde 2006 que a Seleção das Esquinas não marcava presença neste Mundial. E tudo acontece porque o Egito acabou por não participar devido à instabilidade político-social que atravessa neste momento. Portugal é, portanto, ou foi, portanto, o país convidado pela FIVB, a Federação Internacional de Voleibol, que convocou, então, a seleção portuguesa por ter sido aquela que, ainda assim, não tendo passado ou não entrando na Liga Mundial de Voleibol, caso o Egito não tivesse desistido, foi ainda assim a equipa que teve, segundo a FIVB, a melhor prestação. Uma situação que não é de todo inédita, já que em 1999, a quando da desintegração da Jugoslávia e da crise política que esta ultrapassava, o país dos Balcãs viu-se desclassificado e Portugal entrou para o substituir. Foi considerado na altura, há 12 anos atrás, como a equipa sensação daquele ano. E para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, a Federação de Estatística e História do Futebol Internacional fez hoje a sua atualização do Ranking Mundial Anual de Clubes. Portugal continua a ter apenas um representante no top 10, é precisamente o Futebol Clube do Porto, que todavia caiu do 8º para o 9º posto. Mas nem tudo é mau. Apesar de não estar no top 10, a equipa do Sport Lisboa e Benfica, com as suas últimas boas prestações, subiu 12 posições no ranking e é agora número 36. Atualmente ocupava, ou anteriormente ocupava, o número 48. Quem mantém o número 50 é a equipa do Sporting Clube de Portugal e quem sobe também significativamente a equipa do Sporting Clube de Braga, que está atualmente no 66º posto. Para baixo do top 100 está a equipa do Marítimo, que é atualmente o número 181, 181º, se preferir. A equipa do Vitória de Guimarães é a pior classificada em termos do ranking, embora haja mais equipas que de todas formas não aparecem no ranking da IFFHS. Estou a falar do 365º posto, o número 365, portanto, ocupado pelo Vitória Sport Clube de Guimarães. O líder deste top da IFFHS é a equipa do Inter de Milão. Quanto a treinadores, uma ressalva para o facto de José Mourinho ter passado por 3 dos 10 clubes que estão neste top 10 do ranking da IFFHS. O Real Madrid, clube que treina atualmente, o Chelsea e o Futebol Clube do Porto, como dissemos, está atualmente no 9º posto. Vamos aos 10 primeiros então, deste top 10 de clubes: Internacional de Milano, Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, Internacional do Brasil, Manchester United, Estudiantes de Santa Fé da Argentina, Liverpool, Futebol Clube do Porto e Chelsea Futebol Club, no 10º posto deste ranking de clubes da Federação de História e Estatística de Futebol Internacional. A edição de hoje do Desporto Antena termina por aqui, mas amanhã estamos de volta com atenção especial para o jogo desta noite, Benfica Sporting, a contar para a Taça da Liga e que levará um destes dois clubes à final. Esperaremos também pelo resultado do Nacional Paços de Ferreira, jogo que se realiza apenas amanhã. Boa noite e até lá!